Yeah. Eu não quero te ver nunca mais. Você leva consigo minha bendita paz. Mas que quase não tenho. Minha mente é um tosco desenho. O amor é um caminho sombrio do qual sempre me embrenho. 168 horas por semana. Eu não como, eu não durmo, isso não é bacana. Me afoga em sua buceta, onde cê tá? Odeio, não sei se é o único crush no planeta. Sei que não sou grande coisa pra você, meu amor. Me dá vontade de morrer, meu amor. Já não sei o que fazer. Roendo unhas com vontade de te ver. Tô pensando em me matar pra escapar do inferno. Amar alguém é sofrimento eterno. Eu sei que você corteja meus amigos. Não quero sair contigo. Com quem você saiu domingo? Obcecado por mim, melhor você se tratar. Pois não pode ser assim, porque eu não sou de ninguém. Sou toda minha, meu bem. Baby, eu adoro você, mas você não sabe viver, não. Melhor me deixar em paz. Logo não há nada que fazer. Deveria seguir e me esquecer. Na verdade eu escondi tudo dentro de mim. As lágrimas do crocodilo não são falsas assim. Na verdade eu escondi tudo dentro de mim. Eu não suporto viver sem você. Mesmo assim eu não suporto existir com você. Outra noite e outra vez fiz amor com você. Eu tenho você, mas eu não tenho você. Então é melhor partir, ir pra longe daqui. Fazer um disco sobre ser durão ou sobre fingir. Fazer um disco sobre como eu aprendi com meus erros. Ou não, sobre como perdi fé nos textos. Você é o motivo da minha tristeza. Sem você a merda da vida não tem beleza. Vou pra longe de tu, mas não consigo mentir. Baby, tô quase morrendo com saudade de ti. Você está.